apaixonado, vem se apaixonar com essa música. Vem com Marinho Santana, a voz marcante ao seu coração. Te queria, você disse que não quer mais. Agora que estou com outra, diz você que quer voltar atrás. Afilandou, você vacilou, me deixou só aqui. Agora você diz que quer voltar, vai ter que se humilhar pra mim. Sinto muito, mas não vou abrir a porta do meu coração. Você pisou em mim como se fosse tapete no chão. Só vou te perdoar se você ajoelhar em meus pés. A vontade de te ver é morrendo, implorando meu perdão. Desculpa se te magoei, amor. Não, não me abandone, por favor. Não quero outra pessoa em nossas vidas. Não, não case-se com outro. Me abandone, meu amor. Perdoa que me sinto tão sozinho. A porta do meu coração. Você pisou em mim como se fosse tapete no chão. Só vou te perdoar se você ajoelhar em meus pés. A vontade de te ver é morrendo, implorando meu perdão. Desculpa se te magoei, amor. Não, não me abandone, por favor. Não quero outra pessoa em nossas vidas. Não, não case-se com outro, por favor. Não me abandone, meu amor. Perdoa que me sinto tão sozinho.